reguei quase todas as plantas. Já chorei sobre todo o jardim. Elas gostam da chuva que molha. Elas pensam que o sol é ruim. Quando o sol nos meus olhos brilhava, por amar minha flor tanto assim, fui feliz sem saber que secava a rosa e trazia o seu fim. Hoje sente dó quem me olha só, entre flores, folhas e capim. Elas gostam da chuva que molha, se alimentam do mal que há em mim. Elas gostam da chuva que molha, se alimentam do mal que há em mim. Hoje sente dó quem me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dó quem me olha sozinho. Hoje sente dó quem me olha só, eu tenho o espinho do carinho. Hoje sente dó quem me olha sozinho. Já reguei quase todas as plantas, já chorei sobre todo o jardim. Elas gostam da chuva que molha, elas pensam que o sol é ruim. Quando o sol nos meus olhos brilhava, por amar minha flor tanto assim, fui feliz sem saber que secava a rosa e trazia o seu fim. Hoje sente dó quem me olha só, eu tenho o espinho do carinho. Hoje sente dó quem me olha sozinho. Hoje sente dó quem me olha só, eu tenho o carinho do espinho. Hoje sente dó quem me olha sozinho.